A selva ridente, Balu, mestre ideal, ensina a Mowgli a lei da jungle. Dia, aquela está lá, lá, lá, lá, nós damos aquela, lá, lá, dia, aquela está lá, lá, lá, lá, nós damos aquela. Bagheera amiga, tem bom coração, pois livra o Mowgli de muita aflição. Dia, aquela está lá, lá, lá, lá, nós damos aquela, lá, lá, dia, aquela está lá, lá, lá, lá, nós damos aquela. Mowgli caridoso, Bagheera curou, e com o ensino dela saltos ensaiou. Dia, aquela está lá, lá, lá, lá, nós damos aquela, lá, lá, dia, aquela está lá, lá, lá, lá, nós damos aquela. O Chile e o Gris são bons companheiros, defendem o Mowgli dos bichos matreiros. Dia, aquela está lá, lá, lá, lá, nós damos aquela, lá, lá, dia, aquela está lá, lá, lá, lá, nós damos aquela. Thank you.